há tanta mocidade perdida neste mundo, com incerta realidade, desfilam ao profundo, em pleno calabouço, sem retornar. Seu mundo é um despojo por seus falsos ideais. Jovens, jovens, olhe pro além. Jovens, jovens, só Cristo é o sumo bem. Há tanta mocidade que na realidade perderam seu valor, doado pelo Senhor. E quero que entenda, vou lhe explicar. Só Cristo te defende, também pode te salvar. Jovens, jovens, olhe pro além. Jovens, jovens, só Cristo é o sumo bem.